de gata, cheio de gata, cheio de gata, cheio de gata. Os caras falam fora, é foda, o show dela tá cheio de gata. Oi, cheio de gata, cheio de gata. Oi, cheio de gata, é cheio de gata, cheio de gata, cheio de gata. Os caras falam fora, é foda, o show dela tá cheio de gata. Oi, cheio de gata, cheio de gata. Pede uma garrafa, água na minha taça. Acabou seu haka, não fica com raiva. Deixa ela dançar, se divertir na minha levada. Descendo até o chão como se isso não fosse nada. Anota a placa, água na minha taça. Ouro no pescoço também pode ser de prata. Joia no meu pulso também pode ser de lata. Nike no meu pé, só que esse daqui foi de graça. Cheio de gata, cheio de gata, cheio de gata, cheio de gata. Os caras falam fora, é foda, o show dela tá cheio de gata. Oi, cheio de gata, cheio de gata. Oi, cheio de gata, é cheio de gata, cheio de gata, cheio de gata. Os caras falam fora, é foda, o show dela tá cheio de gata. Oi, cheio de gata, cheio de gata. Moda que não passa, não passa. Se for sujeito, o homem tem que respeitar as passas. Moda que não passa, oi, não passa, não passa, não passa, não passa, não passa. Se for sujeito, o homem tem que respeitar as passas. Moda que não passa, não passa. Se for sujeito, o homem tem que respeitar as passas. Cheio de gata, cheio de gata, cheio de gata, cheio de gata. Os caras falam fora, é foda, o show dela tá cheio.